cadavérico. Cada vez mais deveras cadavérico. És cadavérico. Bom dia, boa noite, boa tarde. Agora hoje vai ser boa noite porque a gente não está gravando de dia. E hoje vai ser um lineup diferente, né? Meu gato continua aqui, como dá pra todo mundo ouvir. Mas o Chuchu não pôde participar hoje e hoje seremos só eu e o Paduim. Então a gente vai ser um pouco menos científico, um pouco mais intuitivo. E é isso aí. Tudo bem, Padoca? Perfeito, cara. Muito feliz? Intuitivo, eu sou pura lógica. Muito contente com o seu resultado? Tô feliz com o meu resultado. Um dos poucos ainda invictos na nossa liga. Permanecerei ainda, né, por mais 11 rodadas. Eu fui aniquilado pelo Special Teams do Saints. Foi uma coisa muito gostosa de ver logo no começo do jogo aquela jogada ridícula. E 1 e 2, né? Mas o importa é como termina, não é, Padoca? Não importa como no termina. No primeiro ano você estava o quê? Você acha que estava 4-6 e ganhou os últimos jogos e foi, né? É que meu time é um time determinado, né? É, foi uma lenda. Eu tô acostumado, meu time brilha. Que semana estranha, hein, Padoca? Assim, a gente teve 3 jogos que eu fiquei pessoalmente chocado com o resultado deles. Eu falaria 2. Pra mim, 3. Quais são? Vamos ver. Talvez eu esteja fugindo da minha memória aqui. Arizona e Buffalo. Exato, pronto. Arizona e Buffalo. Minnesota e Panthers. E o Pittsburgh e Philadelphia. Não sei porque o Carolina foi o único que eu falei o nome do time, mas... Eu vou então são 4, cara. Denver e Cincinnati. Pode crer, são 4. Então são 5, cara. São 5? Qual é o outro? Cara, quem imaginaria o Jets com aquele ataque e não conseguir... O Fitzpatrick brilhou pro time adversário. Ah, mas não foi. É que o Fitzpatrick é aquele. Eu li uma tirinha falando que semana. O Fitzpatrick é assim: algumas semanas você recebe Fitzmagic e algumas semanas você recebe Fitztragic. Acho que é isso. Mas, por exemplo, o Big Ben Tragic. Tá? Mas quando a gente fala do Fitzpatrick, é uma bomba atômica que destrui. Tipo, algo pior que trágico, eu não sei classificar. Acha uma palavra conhecedor do dicionário. Eles chamam de Fitzpocalypse. Eu achei muito legal. Fitzpocalypse. Eu achei muito divertido o Fitzpocalypse. Ou Pixpatrick. E Fantasy Wise é um desastre, né? Pra qualquer um que pegou aquele ataque, menos o Bilal Power, porque ele só conseguia passar pra trás, né? Todo passo lateral funcionava. Agora, quando ele tava jogando a bola pra frente, não. Mas o Forte não produziu? Forte fez 60 jardas, mas tudo corrida, porque ele não acertou um passe pro Forte. Tudo que era pra frente não chegava, era deflect. Eu li uma estatística que ele passou mais bolas pra defesa do Chiefs do que pro Brandon Marshall, o Eric Decker e o Matt Forte junto. É tipo ridículo, cara. Você tem noção de quão ridículo foi esse jogo. Eu assisti ele, cara. Eu achei assim... Foi assim... Ele... Primeiro foi o Carson Palmer, que acho que talvez ele já mergulhando em Arizona e Buffalo. Primeiro foi o Carson Palmer que você olhava pro jogo e falava assim: por que você está fazendo isso? Era inacreditável. Você via os lançamentos dele e assim, a sensação que dava era que ele queria passar a bola pro cara do Buffalo. Porque eram bolas assim, tudo bem, teve uma que o cara do Buffalo pegou, mas as últimas duas ele lançou assim de um jeito que você não conseguia saber qual era o erro, sabe? Se foi o recebedor, se foi o Palmer, onde que aconteceu o problema? Colocar na conta de quem, né? Não, e o Fitzpatrick conseguiu levar isso num nível pra cima. E fez 6. Eu tava triste com 4 do Palmer, e eu ainda tô triste com 4 do Palmer, porque se ele tivesse produzido o que ele produziu na segunda semana, eu tinha ganhado o jogo, né? Mas, 6... O que me lembra, acho que a única vez que eu vi um lance desse negativo em termos de fantasy foi o Peyton Manning. Sim. Acho que naquela que ele lançou 2 interceptações e se machucou. Ele já entrou meio bichado, foi o ano que ele foi campeão do Super Bowl. Não, ele lançou 4 interceptações naquele jogo também, cara. Então, ele terminou com menos 6 naquele jogo, cara. Então, mas o Rivers teve uma ano passado que terminou 4, com menos, né? Foram 6 interceptações. Ah, sim, é. Não, assim, eu não entendo como. Eles devem odiar muito o Geno Smith, sabe? Porque para eles não colocarem De o jeito reserva. nenhum, né? É. Até o Elberman podia estar lá Eu atrás, também né? acho. Se você tem tanta. Assim, é tão inacreditável, porque assim, ou eles odeiam demais o Jimmy Smith, ou eles queriam mesmo perder esse jogo. Porque eu não consigo ver outra justificativa. Eles estavam no terceiro quarto, eles estavam dois touchdowns atrás. Então assim, eles tinham chance. Foram duas interceptações na end zone, cara. E sabe qual é o pior, cara? Exatamente essas duas interceptações na endzone É. eram corridas pequenas, se você Sim. for parar pra pensar. O Forte E você tem tem o aí. Forte, é. Tá? Foi Ele tem inacreditável. 3 TDs em 2 jogos, ou seja, Sim. ele carrega 40, 50% dos TDs do Jets. E toda vez de endzone, a primeira e a segunda opção, que ou acabava interceptação ou acabava também, não dava tempo de chegar na terceira, eram passes. Na endzone, e das duas vezes que ele tentou isso, foi interceptado. Não teve uma tentativa corrida do cara que vem correndo muito bem e que fez todos os TDs ali. Eu não entendi, assim, foi Eu, não, é, muito então, estranho, foi muito estranho. eu, não, eu realmente não entendi as chamadas também. Mas, né? É. Se entendêssemos tudo, estaríamos agora treinando times da NFL. Não teria começado o Carson Palmer, certo? Eu teria começado outro Exato. cara. Se eu entendesse Exatamente. tudo, eu ia saber que o Bills ia fazer isso e que eu não ia conseguir produzir nada. E um upside, assim, o David Johnson num jogo apocalíptico conseguiu fazer 20 pontos, então pelo menos isso, sabe? Foi saber que quando o jogo não dá certo e o script foge dele, eles acionando pouco ele não deixa de produzir. O que eu acho assim muito é nesse jogo ficou muito claro que eles querem lançar a bola longa. E o Bills não deixou eles jogarem a bola longa. O que que eles fizeram? Nada. Eles deixaram acontecer e acabou aí, não mudaram o script deles. É, então, é aquela máxima, né? Você tem um running back incrível, tá? Você tem um wide receiver no Larry Fitzgerald que conseguiu sair do outside pra slot. Você faz passe curto. Faz que nem o Tom Brady, cara, vai devagar. Você não precisa fazer o touchdown assim numa jogada, entendeu? Se sobrar, se tiver um busted coverage, você vai, mas ele assim, duas das interceptações dele foram assim, literalmente porque ele queria um passe de 30 jardas, um passe de 20 jardas. Mas é Mas sofreu. mindset, né, cara? Isso que é o foda. É tipo, não sai. É que nem a gente pega Rex Ryan. Rex Ryan, puta, primeiro que o Rex Ryan já. Pra mim, tipo, eu nunca deixaria ele ser treinador principal. O Rex Ryan, pra mim, ele monta a defesa como ninguém. Tipo, quando eu vejo assim. Quando eu adorava as defesas. Eu lembro do Jets, quando o Jets carregava a defesa. E a gente começa a ver a defesa do Buffalo bem treinada. Mas o Rex Ryan, ele curte correr com a bola. Você tem o Tommy Lee lá do Steelers, que é aquela, Big Ben, se você aguentar 5 segundos, manda a bazuca, né? Antonio Brown, procura. Ele já é um cara mais versátil, então ele faz o slot, ele faz o fundo e ele faz a corrida e ele mescla bem. E ele gosta de surpreender, né? 4 para 2 dava para correr de lance, então é sempre uma surpresa o que o Tommy Lee quer fazer. Você tem o Belichick, que é um cara totalmente. É o primeiro ano que eu vejo, tipo, o cara indo pra corrida, né? Que tudo bem. Tem tantas lesões que o LeGarrette Blount, quem olha os números dele, eu acho ele um bom running back, mas quem olha os números dele, acha que ele é um espetáculo de running back. Ah, ele entrou. É. Ele entrou. Mas ele é um bom running back, né? Não, Eu acho foi o que eu que. falei assim, eu gosto dele, ele é bom, mas, tipo, não é espetáculo de 20 pontos toda semana. Ainda É, mais não. se a gente pega o New England, que é Mas de tá fazendo isso, né? Então acho que é isso, né? O Belichick ele se adapta, né? Eu acho que é isso que você tá querendo dizer, né? Esses exatamente. times não se adaptam. É, eles É. veem que tá dando errado e eles continuam fazendo errado. Eu acho inacreditável isso. Ó, a gente. Exato. Aí a gente pega o quê? O Buffalo fez a defesa bonitinha, cara. É, O o Arizona. Buffalo capitalizou nos erros, né? Exato. A O defesa. Cardinals não. A defesa carregou boa pontuação. Aí o que acontece? Quando você abre o placar, você tem a noção de que o time gosta de jogar em profundidade e está habituado com aquilo. Você pode deixar o David Johnson correr, porque você tem 3, 4 TDs de vantagem ali. Não, eles lançaram a bola. O Buffalo lançou a bola 25 vezes e correu 46, cara. O Consiste. LeSean McCoy. O LeSean McCoy, bom dia, né? Bem-vindo, porque o que ele tinha fazendo até agora não tava nada. De resolveu explodir nesse jogo. Foi assim, dois touchdowns corridos. A última vez que ele fez isso foi acho que 2 anos atrás. Assim, foi muito. Fazia muito tempo que ele não fazia 23 pontos assim. Pareceu o LeSean McCoy de antigamente. Eu acho que ele vem parecendo o LeSean McCoy esse ano. O que tá faltando para ele é anotar os TDzinhos dele, porque ele tá tendo muita jarda corrida com pouca carry, Ah, inclusive. ele tava com 58 no primeiro, 59 no segundo, agora ele tá com 110 no terceiro, entendeu? Tem uma quantidade também, sabe? Eles estavam committed, eles queriam correr com a bola. E finalmente deu certo alguma coisa pra eles. Ah, não, mas que eu digo assim, o LeSean McCoy, ele é versátil, mas sim, o LeSean McCoy tá. E, não, e foi com uma defesa relativamente forte. Ele enfrentou nas 3 primeiras semanas, 3 defesas fortes. E eu quero ver agora, pegando New England, que não é uma Ah, defesa Baltimore. essas coisas, Bom, correndo. também. É que ele deu no Arizona, vai. New England tá uma defesa boa. Eu acho que eu tenho mais medo agora do New England do que do Não, eu não Cardinals. digo que não é uma defesa boa. Fora Eu de digo. casa ainda. O que eu digo é que a defesa que eu vejo hoje do New England é aquela defesa que eu gostava, não do ano passado, mas do retrasado. Então é difícil marcar ponto no New England, muito ponto, porque é uma defesa que faz muito turnover. Então intercepta muito, sabe? Mas eu acho que ele vai ter facilidade para correr. Até ali, sabe? Como começa a chegar na zona de field goal, que o campo fica mais apertado, essa defesa faz turnover. E a gente viu já que o esqueci o Tyrell Taylor lá. Tyrod Taylor. Não, não, não. O quarterback do Buffalo. Tyrod Taylor. Isso, nossa, eu achei que você tava falando Do Brent Brynes. Não, do receiver do Browns lá, o Peter Taylor. Terrell Pryor. Isso. Garoto. O Firor Pryor. É. Ok. E quando o bagulho fica apertado, funciona, cara. Então é uma defesa que vem marcando, em termos de fantasy, o New England vem marcando muito ponto. Eu acho que esse jogo eles não têm como ganhar. Eu duvido que o Buffalo leve o Patriots. Eu A duvido, cara. pergunta é Elderman ou não é Elderman, mano? Vai saber. Vai saber. Porque eu não tinha percebido, mas eu tava conversando com o pessoal lá no domingo. Parece que a lesão do terceiro quarterback lá é serinha, cara. O que eu vi é que eles não estavam com medo e que eles talvez, assim, eles acham que o Garoppolo deve conseguir jogar, Ah, talvez. então, se o Garoppolo conseguir voltar, joinha, senão a gente vai ver o Belichick ganhando agora com o quarterback. Ah, cara, mas vamos pensar, eu acho assim, de Tá pra ele qualquer jeito. mesmo, o Elderman, velho. Olha que sensacional. Pega ele no Fantasy porque é muito ponto. É 4 pontos dele lançando pra ele mesmo. Imagina, ó, 10 pontos só com o TD, porque ele vai lançar o TD pra ele mesmo. É, não, mas tudo bem. Ok. Eu achei bom assim, o jogo do Buffalo foi um jogo bom, mas eu achei assim, o Cardinals mais se deu tiro no pé do que o Buffalo foi um time incrível assim. Se o Cardinals tivesse jogado direito, eles não teriam perdido desse jeito escroto que foi o jogo. O próximo aqui que eu tenho é Minnesota e Carolina, e de novo a defesa do pé do Vikings fez bastante coisa. O cara falou e cumpriu, né? Falou que ia fazer um time baseado na defesa Pois e tá é. cumprindo, né? Não O achei que Panthers essa. estava 10 a 0, eles não saíram, não desviaram do gameplay deles, nesse caso deu certo. Mas por quê? Porque eles têm uma baita de uma defesa que não tá deixando nada passar. Quando a sua defesa consegue pontuar double digit, quase mais de 20, quase contra o Packers, contra o Carolina, então eu acho assim, eu não tenho mais medo de startar em qualquer semana, sendo bem sincero. O que fica Não pra mim. existe jogo dos 1.000 pontos em Minnesota. Essa é a É, realidade. exato. O que Não fica pra existe. mim é o Diggs sumiu, né? E você olhar pra produção dele na outra semana e olhar ele nessa produção, você fala assim, nossa, o cara fez um absurdo de ponto e de repente não fez nada. Eu acho assim, o Diggs não é matchup proof, certo? Eu acho que daí é isso que é uma Não. coisa que vale a pena colocar bem claro. É um cara que você vai ter que sentar de vez em quando, você não tem o que fazer pela natureza do jogo. Você falou tanto do Asiata, né? E quem começou mesmo foi o McKinnon, não foi o Asiata. Eles disseram assim, vai ser o Asiata, e aí o McKinnon teve a maior parte dos snaps, né? Pois é, me surpreendeu também. Apesar de que eu acho os dois muito ruins. Não vi o jogo, não sei, nem pesquisei. Mas eu acho os dois muito fracos. Então acho que perdeu muito. Posso estar até falando besteira aqui, não sei como foi esse jogo, mas acho que deve ter perdido muito o jogo de de Minnesota. O que também leva uma pressão pro Diggs e pro, se isso for verdade, pro Diggs e pro Sam, né? Eu acho que não, eu acho que assim, a defesa tá jogando tão bem que eu acho que ele não precisa se matar mais. E você tá vendo passes assim mais precisos. Eu tô gostando do jeito que ele tá jogando. Eu não vi esse jogo Eu também inteiro, não eu vi os assisti esse jogo. highlights, mas ele tá jogando bem. Não, não digo que ele tá jogando mal, mas eu digo que assim, você chegou num playbook novo, né? Chegou lá em cima aos 47 do segundo tempo. E você basicamente não tá conseguindo correr com a bola, um time ligado em passe, né? Vai chegar uma hora que essa defesa, posso estar tela o ano inteiro, mas vai ter hora que essa defesa vai ser uma defesa normal, não vai ser a super defesa. E que acontece com um time onde o ataque ainda não é 100% entrosado? Sabe? Precisando do jogo corrido e não tendo. O ano passado, ou retrasado, Matt Mas Asiata teve eu umas acho que eles não pontuações altas e foi tiveram, cara. caindo. Mas eu não acho que eles não tiveram jogo corrido. Eu acho que assim, eles tiveram mais jogo corrido do que eles tinham com o Adrian Peterson nos dois primeiros jogos. E eles estão pegando uma defesa que é uma defesa muito boa, que é a do Ah, Packers. não. Sim, Então, eu não assim, tô eu acho falando. que eles têm jogo corrido. Eu acho que até Estou melhor para dizendo. eles do que antes do Peterson. Não, então, só corrigir, eu não tô dizendo que eles não, que eles tinham um jogo corrido antes com o Peterson. Eu tô dizendo que esse ano nenhum dos três está fazendo um jogo corrido. Mas eu concordo com você, Carolina. Apesar que não, tipo, tá tem passado coisa aí. Essa defesa ano passado para mim eu tinha muito mais medo do que eu não sei se é lesão, não sei o que é. A defesa do Panthers? Eu tinha mais medinho dela ano passado. Eu acho que eles não estão tão dominantes assim agora, mas também eles tiveram um calendário que eu achei bem cruel nesse começo. Também tem Então, essa. tem esse lado, sabe? Agora a gente também tem que lembrar que uma Eles iam surpresa. pegar Atlanta agora, então assim, eles É. pegaram Denver, eles pegaram Minnesota, entendeu? Então assim, agora eles começam a pegar a própria divisão, aí eles começam a produzir bem, essa defesa vai arrebentar Atlanta, Tampa, New Orleans. Bizarro nesse jogo, que eu não entendi, eu até te perguntar, já que você viu os highlights, mas pelo que eu vi, não tem lesão. O que aconteceu com Kelvin Benjamin? Então, cara, ele simplesmente não estava aberto no jogo. Ele simplesmente não estava aberto em momento nenhum. Pelo que eu li, não é, ele não se machucou, Não. ele não dropou, é simplesmente a bola não foi para Não ele foi pra nenhuma ele. Ele vez. recebeu um target e Não, não, ficou tipo, com ela. Não, pelo ele menos recebeu um target. Eu vi um target. Eu tenho certeza que ele recebeu um O que target. fala aqui nas news dele, né, no, lá no site, fala que ele não foi acionado naquele jogo, cara. Não, mas ele recebeu um target, cara. Tá bom, é que eu Ele não não vi, eu pegou vi. a bola, mas ele recebeu um target. Foi tipo daqueles passes curtos e acabou não dando em nada porque ele não conseguiu segurar. Ele recebeu um target. Então, Porque assim, eles quando eu vi seguraram ele, eles travaram ele. assim, beleza, machucou, vou Não. pegar Ted Green. Aí eu fui lá pesquisar pra ver se ele tinha se machucado. Simplesmente falou assim, ó, não, o cara está bem, ele só tava de preguiça ali na lateral, tá Não tranquilamente. tava, né? Essa, assim, é mais uma prova de que essa defesa do Vikings é uma puta defesa. Assim, um achado Outro impressionante. Kelvin Benjamin já mostrou que ele é matchup-proof. É, era pra ser, né? Mas eu acho que talvez seja uma questão, né? Aquela coisa, o... Ah, é que Como é que é? a gente Unstoppable não pode falar. Force e Immovable Object, né? Tipo, a força é imparável e o objeto que não dá pra mexer. Acho que é isso, né? Às vezes acontece de encontrar esses dois negócios e um deles vai ganhar, entendeu? Alguém tem que... Ah, um exemplo claro que a gente pode usar para isso é AJ Green e Antonio Brown semana passada, né? Sim. Os times não têm as melhores defesas do mundo, mas são dois times que se conhecem muito bem. Logo, Isso. sabem jogar um contra o outro. Logo, as duas estrelas do time, né? Totalmente apagada, 34 e 39 jardas, respectivamente, para cada um deles. Mas foi assim, foi um jogo que assim, o Cam Newton continuou produzindo, não foi o melhor statline da vida dele, mas ele deu ponto suficiente, foi acho que 18, 17, 13, foi 13. Então é o suficiente, sabe? Melhor que 4, que nem alguns outros quarterbacks, Ah, ou então, se a menos gente pensar 4, que que na nem o Cam semana ruim que o time dele pontou pouco, é esse, você fica feliz da vida, É, né? tá ótimo, sim, isso é verdade. E assim, a gente só teve esse dano aí do Kelvin Benjamin. O snap count do backfield do Panthers ficou mais pro Cameron Artis Payne, né? O Whittaker foi acionado mais no pass. E o goal line back é o Mike Tolbert. Então assim, eu não sei com que confiança eu começo qualquer um dos três, entendeu? Vai ser muito aleatório quem vai se dar bem e quem vai se dar mal. O Ah, eu. Vikings, assim, você tá correndo pra pegar o Sam Bradford? Não, cara. Gostar. Eu gosto dele. Eu acho que só na hora. Eu acho que ele é de papel, então é até um risco pegar ele, né? Porque eu não sei. Tipo, ele tá na minha lista de jogadores potenciais, mas que, tipo, o potencial de quebrar também é alto. É, quem chamou muita atenção foi o Kyle Rudolph, né? Que É, então, isso que eu ia produziu falar. de Ele vem novo. sendo, inclusive pra mim, né? Que É. eu que tenho no Fantasy. Ele vem Pois sendo é. um muito positivo, cara. E não é que, tipo, Vince McDonald lá Vence do San McDonald. Francisco. Isso, Vence. Tipo, ele é targeteado constantemente Exato. por Rudolph, Sim. sabe? Ele é uma bola de segurança em terceira descida do Sam Bradford. Ele é um target de end zone. Isso. Então Eu acho tá uma assim. boa aí, se alguém precisar de um tight end e tiver solto, ele é uma boa pegada. Sem sombra de dúvida, nem dependendo do setup, ele entra até como flex se aceita tarend no flex. É, isso é. Sim. Tipo, Depois pode. desse aqui, posso mover? Você quer falar alguma outra Pode, coisa? não, bora. Depois desse daqui a gente tem Denver e Cincinnati, que eu não assisti. Mas eu acho que a primeira coisa que pula pro olho pra qualquer um é o seguinte: CJ Anderson não produziu. Talvez essa seja a Não. segunda coisa, mas a primeira coisa que pula pro olho pra qualquer um é a produção do Trevor Siemian. Exato, foi Foi o positivo. Ele quarterback que mais passou. fez ponto nessa semana. Foi. Não, ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele fez um dueto muito bom com o Sanders, né? Então, acho que Sanders lembrou aquela época que todo torcedor de Steelers odeia dele, né? Que ele acaba de ir pra porra do Broncos e não dropa um passe, né? Parece que tem cola naquela mão, e foi mais ou menos isso com o Simeon. Ele recebeu para mais de 100 jardas, 2 TDs, uma coisa muito muito boa. E eu começo a ver um ataque com força, porque não só o Sanders, mas o Demaryius Thomas também recebendo muito target. Sabe? E pegando, né? Num Sim, dois. não, Um, passes longos, é, eu Não vi foi isso. jogo de noob, né? Aquela coisa, passe curto, passe com medo, bola xoxa no ar. Não, Trevan. E ele vem só melhorando a semana 1 eu achei que ele já tinha jogado bem, semana 2 jogou bem, né? E você vê que ele vem dando improve. Então é um ataque que eu não botava fé na semana 1 e eu começo a confiar. Que é um pouco ruim, né? Para os grandes torcedores do CJ Anderson. Porque vai diminuir as carries dele se Trevon Simeon começar a jogar desse jeito a bola. É, não sei, assim, eu acho que talvez não, talvez agora que eles sabem que o Trevor Siemian consegue lançar a bola mais do que duas jardas para frente, talvez o game script do jogo mude Pode e ser também. ele abra mais espaço para ele correr. Eu acho que tem esse lado também. E a gente tem que encarar também que esse Gênesis pode não ter produzido, mas é uma defesa boa também do Bengals, né? Não é. Pois é, né? Não é uma defesa, não tá tão incrível, mas continua sendo uma defesa extremamente sólida, principalmente como era no ano passado contra o jogo corrido. Acho que eles atacaram os corners, né? E como eles mudaram os defensive backs deles, o Bengals, eles seguraram acho que só o Adam Jones lá. Aí eles acharam o lugar errado, né? O lugar errado não, o lugar certo pro ataque e errado pra defesa, né? Então Sim. eles conseguiram acertar os lugares. E o Bengals efetivamente foi inteligente, né? Ele só não esperava que o Trevor Siemian fosse conseguir passar a bola de fato, né? E eles desafiaram Exato. ele a passar, pelo que eu li aqui. Mas a gente. E a prova aqui, tipo, é o que a defesa fez com o Andy Dalton, né? Então a gente vê que realmente o Broncos é uma outra defesa bem forte, tá bem E sólido esse o ano. Jeremy Hill? Me explica isso, porque eu não entendi o que aconteceu. Como que um. Me parecia muito mais um jogo de Giovanni Bernard, não um jogo de Jeremy Hill. Ah, mas foi um jogo de nenhum dos dois, né? Que na real, o Jeremy Hill. Ele correu pra 100 jardas. Então, ele correu para 100 jardas, mas no, acho que o primeiro ou segundo tentativa dele foi um TD de 57. Sacou? Então, as outras 16 jardas, ele ficou com uma média de 2,5, 2,6. Entendi. Por Entendi, então ele não exemplo. correu Não, bem, ele só escapou em uma jogada. não é. Ele correu bem, mas ele correu naquele estilo LeGarrette Blount, sabe? Tá. Então, muitas vezes o Broncos passava. Então, ele corria 6, 7 jardas com uma certa. Mas você via que muitas vezes o Broncos achava espaço naquela defesa. E o Jeremy Hill não é nenhum Le'Veon Bell. Então não é aquele cara que para, consegue ver que tá vindo desse lado, vou mudar minha rota. Ele segue a rota dele. Sim. E os caras deixaram infiltração. Correu bem, foi forte a corrida dele, sólida. Não foi que nem o ano passado que tipo, a defesa, a offensive line segurava e mesmo assim ele dava mole. Mas foi isso. Esse foi o número alto. Tanto que eu cheguei, eu saí, quando eu cheguei no, lá na, no repra jogo, ele já tava tipo com três toques na bola, 63 jardas e um TD em 2 minutos de jogo. Entendi. E o Jevane Bernard, eu acho que ele vem caindo, cara. Não me espantou o que ele fez com os Steelers, né? Porque a gente sabia que os Steelers é um fraco contra o Jevane Bernard. Se pegar historicamente, o Jevane Bernard faz muito ponto em Steelers. Mas eu esperava mais dele nos outros jogos também. Mas eu achava que ele ia ter um chão mais alto, na verdade. Minha sensação é de que eles estão dedicando mais ele só pro passe mesmo. E o Rio só pra corrida mesmo. Eles acertavam ele mais com a corrida também. Então o chão dele no passado era mais alto. Eu não acho ruim de qualquer jeito. Eu acho que ele, sei Não, lá, pra um flex assim, pra alguém que não, precisa de uma sim, liga exato. Não profunda, é o pra um. RB1, RB2. É, porque também ele pode produzir muito bem, dependendo do que acontecer, né? É, tudo vai do script do jogo, né? São running back. É que o Hill, eu acho que é um pouco mais sólido pelo script básico do Cincinnati, que é chegar ali 7 pro gol, 5 pro gol, uma tentativa vai ser pro Jeremy Hill. Então, só do fato disso o teto sobe. Mas se o script for um jogo de passe, aí o brilha porque o Cincinnati ele tem receivers bons, então geralmente AJ Green vai estar numa marcação dupla, o que faz um scrimmage pass ser muito vantajoso. E a gente sabe que o Giovanni Bernard, quando ele pega aquela bola, ele vai ganhar aquelas 10 jardas. É muito difícil ele não ganhar pelo menos o first down quando ele consegue pegar ali na lateral. É. Bom, próximo o Detroit Green Bay. Assim, o que eu vi, e a gente não assistiu esse Antes jogo, de mas o que tudo, eu vi foi: terminou o primeiro tempo 30-0 pro Green Bay, basicamente. Eu não tenho certeza se era esse o placar mesmo, mas era basicamente isso que aconteceu. Terminou o segundo tempo, o jogo tava um touchdown de diferença. Eu não sei como isso aconteceu. Quer dizer, eu imagino como isso aconteceu, porque o Marvin Jones recebeu 200 jardas e fez dois touchdowns. é, exato, Mas virou explosivo. por que que o ataque do Packers parou? Eu não entendi isso. Eles desistiram? Eles falaram, não, tá bom, dane-se, tá bom assim e acabou? Porque, pô, os caras fizeram 34, porra. Você acha que pelo menos mais uns 10, 15 eles conseguem fazer? No meu ver, primeiro, a defesa do Detroit funcionou em um ou outro down, mas principalmente o Green Bay tentou controlar muito o relógio e não estava conseguindo o terceiro down. Então teve umas duas, três situações punteado, three and out. Entendi. Sabe? Tanto que eu acho que o Rodgers mesmo, ele não sofreu interceptação e nem fez fumble. Acho que não teve force de fumble no jogo, se eu me recordo bem. Mesmo com o Ed Lacy correndo 100 jardas, eles não conseguiram estabelecer o suficiente para eles conseguirem Assim, converter. exato, mas foi. O Ed Lace foi muito parecido com o Jeremy Hill, né? Tipo, ele teve algumas escapadas grandes, mas quando precisava desse meninão torudo na terceira, ele era parado. Entendi. Sabe? E em Que ruim, hein? compensação, o Stanford, ele deu a louca nele e ele começou só a explosive play. Tanto que foi quase o TD do Marvin Jones foi quase um campo inteiro. Acho que foi coisa de 70, 80 TD, sabe? Então ele começou a ser explosivo. É, Tanto assim, então, bom, ok. acho que acabou em termos de fantasy 32 pontos, mas acho que foi coisa de 200 jardas, 2 TD, um negócio Sim, assim. é. Sim, foram Coisa 200 tipo, jardas. Sim, foi no bastante mundo. coisa. O backfield, né? Até porque Aliás, Paduim, claro. eu fiquei Não, com uma é isso que eu ia dúvida. falar. Eu gostaria de pedir desculpas aqui, né? É que você estava tentando falar no começo. Golden Tate não pontuou, né? Meu feeling essa semana não adiantou, porque 15 minutos antes do jogo, inclusive, eu tirei Jeremy Hill para colocar o Henry Cristo, que pontuou o que eu achei que ele pontuaria. Não, eu esperava mais, pelo menos um TD, uma vez que era contra a Oakland, né? Então eu estava esperando mais ou menos as 45 jardas Esse dele. ataque de Tennessee foi uma decepção. Quando a gente chegar nesse jogo, eu vou descer a lenha neles, porque, na boa, foi inacreditável o que eles fizeram. Essa lenha que para mim também foi. Mas o Detroit é hora de investir nos seus wide receivers, né? Porque a gente tem Marvin Jones, ele Ele não Jimmy é Jones é um o alvo. número 1, certo? A gente pode falar isso, a gente não precisa mais Não, esperar não pra acho. ver. Não sei se ele é um alvo 1. Mas ele seria um alvo 1 pra esse time no sentido de que é a cara com a careta, sacou? O bicho corre, o bicho é rápido. Tem um quarterback que voltou a ser o de 2 anos atrás. O do ano passado mesmo. Não, ano passado ele não jogou bem. Então pega o de 2 anos atrás. Cara, mas ele tem mais target que qualquer cara no time e mais jarda que qualquer cara do time. Então, Ele mas é o número 1. você vai entender o que eu tô falando. Tipo, você vai entender o que eu tô falando já já. Porque o que tinha 2 anos atrás? Você não tinha um core de running back. E o que aconteceu nas 2 primeiras semanas, ou na primeira semana, não vem se repetindo depois da lesão do Abdullah. Entendi. Então você tem aí muitas carries divididas, sabe? Acho que. E na verdade, o Matt Stafford falou assim, aquele cara assim, eu gosto de passar 150 jardas mais. É tipo aquela conexão Megatron, Stanford, George Nelson, Aaron Rodgers. Então o Marvin Jones, tipo, eu não digo que ele é a preferência 1, no, até no esquema tático da escolha. Mas ele é o que o cara gosta de jogar. É o cara que quando atingir 50 jardas, se ele tiver com a bola na mão ainda, ele vai lançar lá longe. Então eu acredito assim, aquela coisa de 10 pro gol não é Marvin Jones. Mas é um time que faz muito TD de 60 jardas, 50 jardas. É o Stanford. Então eu acho que Marvin Jones, não sei se é o alvo principal, mas é o que vai mais pontuar nesse time. É o receiver que vai mais pontuar, na minha opinião. Tanto que acho que se você for pegar TD por TD, o Marvin Jones não tem TD. Acho que se eu não me engano, quem Marvin tá pegando. Jones tem. Não, não, não tem os. Não tem. Ah, sim, é, não é o que tem mais TD. Não, não é mesmo. Se você for criterioso, onde se você for pegar, né? Então, ó, Eu acho nos que ele tá últimos. bem dividido, na verdade. Talvez ele seja mais empatado com os outros, não é? Não, eu digo até assim, mas o Marvin Jones tem esses TDs longos. E naquele espaço curto, na red zone, o Anquan Boldin se torna um target. Então, você vê os passes O pro Eric Ebron também, né? e o Eric Ebron, É. exatamente. Então você vê eles funcionando nessas partes do campo. E o que leva, o que, como diria o treinador, move as correntes, é nosso querido Marvin Jones recebendo os passes que faz o time ir pra frente. É, assim, valeu muito a pena, né? E o Aaron Rodgers voltou a funcionar, o George Nelson voltou a ser o target dele. A gente falou semana passada que a gente já tinha visto melhoras no último jogo. Acho que agora parece que engrenou de vez, né? Ele quase me infarta, né? Hã? Ele quase me infarta. Fico feliz e triste. Gostei muito do Nelson, pena que ele era do meu time adversário. É, mas ano passado era isso que ele fazia, né, cara? Foi bem assim, os highlights que eu vi dele recebendo a bola era bem o tipo de bola que ele recebe. Eu Não. não me chamou muita atenção, muito fora do que é, e eu acho que dá pra esperar dele aí entre 10 e 20 pontos todo jogo, se esse time realmente engrenou, isso não foi um spike, né? Ah, eu assim, como na semana passada a gente já notou que o entrosamento melhorou e essa semana melhorou mais ainda, quer ver, estou abrir aqui os stats e se a gente analisar mais grotescamente ver que 50% das jardas do Aaron Rodgers foram pro George Nelson, É, eu acho, 50% ele das jardas tava. foram dos TDs. Semana passada ele tava forçando a bola pro Jordy Nelson. Essa semana ele só viu. Eu não sei por quê, assim. E tudo bem, funcionou essa semana. Eu acho assim, tá de volta e tal. Eu acho que eles estão voltando a conexão. Mas a minha sensação que deu é que ele não queria passar pra outros caras no jogo passado. Ele queria porque queria que o Jordy Nelson tivesse aberto. Então tinham várias rotas que tipo o Randall Cobb estava aberto, o Devontae Parker estava aberto, até o Jared Cook estava aberto e ele avançava para dois caras em cima do George Nelson. Então eu não sei, então, vamos ver o que vai acontecer mais pra Cara. frente, mas ele deve produzir. Eu não acho que isso é uma loucura. Mas a melhor prova do que, querendo ou não, é a confiança voltou? Mesmo nessa condição toda, o Nelson pegou 6 de 7 targets. Não, eu tô falando da semana passada, não dessa. Ah, não, semana passada eu acho que como o jogo tava suave, né? Vamos dizer assim. Não, semana passada eles perderam no Vikings, cara. Ah, é verdade. Não Ele foi a primeira forçou semana que foi muita bola suave. que ele não precisava Verdade, verdade. forçar. Foi muito estranho, sabe? Foi muito estranho. Assim, a sensação que dava é que ele queria o Nelson, ele não queria outro Eu não cara. lembro Ele do queria o best jogo, porque friend estava dele com o jogo ganhando. da primeira semana. Não lembro desse jogo semana É, passada. então foi muito estranho, sabe? Deu pra ver algumas coisas, mas não foi uma coisa super, meu Deus, sabe? Mas assim, foi bom ver ele produzindo Foi de bom. novo, né? Eu acho que A assim, de melhor parte de novo. todas. Assim como o Victor Cruz, ele merece também. É um cara que jogando bem a gente gosta. É divertido ver um jogo É, do Green sim. Bay Sim, quando é ele mesmo. joga. É mesmo. Acho que a melhor parte é que eu vou pegar o Ru agora. E a bye do Rodgers. Então eu fico contente de não ter ele acordando nesse jogo, porque eu ia ficar muito triste se ele acordasse de novo, porque todo mundo acorda contra o Kyle. Mas tudo bem, acho que desse jogo aí vale a pena essas notas que a gente fez. Os starts são esses. O DeAndre Washington, não, Dwayne Washington, o running back do Lions, eu queria só colocar aqui. Ele recebeu bastante touch, ele não recebeu pouco touch, não. Foi uma questão dele produzir mais com eles, mas o pessoal falou que, pelo que eu Deixa eu ver vi aqui. aqui, que ele tava mais nos running back, nas formações mais de corrida mesmo, ele que entrava. Então, jogos que a Ó, defesa é ruim tem contra a aqui os corrida, ele é um touches bom. dele. Ele recebeu 10, 11 ao todo, 10 corridas para 38 jardas. Cadê? E um passe para menos 3. O que faz dele infinitamente superior até o Riddick, né? Que foi meio nojento. Que foram 10 touches para 9 jardas. Só que ele recebeu 7 passes para 39 jardas. Então, assim, eu acho que ele não é. A quantidade de touches que eles receberam, nenhum dos dois é para ser starter nem de flex, se duvidar, cara. Porque eles não têm habilidade. Se fosse um DeAngelo Williams que recebesse, por exemplo, 10 touches, eu falo assim: ok, É, o eu consigo Abdullah fez startar. bastante falta mesmo nesse jogo, né? Fez. O Abdullah fez muita falta aqui. É. Vamos ver o que que vai acontecer. Acho que a gente monitora esse backfield e vê o que que vai acontecer ainda. E do outro lado, a decepção é o Randy Cobb, né? Pois é, né? Mas eu acho que, assim, é muito ainda produto do George Nelson ter recebido de volta aquele brinquedo favorito e tá querendo brincar só com ele, sabe? Eu acho que vai voltar a produzir. Eu não, eu duvido que ele vá fazer isso, sabe? O cara é um baita do recebedor. Não faz o menor sentido ele dar um target pro Randall Cobb, tipo. Mas sabe, ou eles estão brigados, porque tipo assim, eu não. Eles estão brigados. É, porque o que eu vi, agora que eu lembrei o jogo passado, o que eu vi desse jogo e do passado, o que não ia por Nelson, ia pro Devante Adams. É estranho, né? Eu tô achando estranho esse split. Eu não tô querendo acreditar que vai ficar assim. Eu vou achar muito estranho, porque o Adams é um pior recebedor do que o Cobb. Ele tá lançando a bola apertada pro Adams. Eu não sei o que que tá acontecendo com o Ah, Jordan Nelson, com o Randall Cobb. eu não consigo julgar porque eu não sei a fundo a qualidade do Devante Adams. O que eu tenho reparado é isso, é que tipo, quando não é Nelson, é Adams. Quando não é Adams, ele vai olhar pro Jared Cook ou pro Rodgers. Aí sim, se esses três estiverem marcados, eu vou tentar o Randall Cobb. Que é estranho pra mim, pelo menos. É, então, porque o ano passado ele foi o imediato do George. Não, e o ano retrasado era ele e o George Nelson, né? Eu não sei o que que É, aconteceu, velho. Caioso, quer meter o tchutchu aí? Acho que ele chegou. Chuchu tá aí? Não sei. Você me avisa, se ele tiver aí, você põe ele na chamada. Posso continuar aqui? Pode sim, claro. O próximo que eu tenho aqui é Baltimore e Jacksonville. O jogo bizarro onde Jackson sempre faz força para perder, né? Esse ano. Pois é, né? E o Brox Broggles, Brox Bruvels. nosso queridinho Brox Broggles. Ele Ele jogou mal no começo, mas ele acordou melhor dessa vez, eu achei. Não, mas ele tem que lembrar que não é o Brax Bottles do ano passado que podia só acordar no segundo. Esse ano tem um ataque melhor que o ano passado. Em termos de fantasy, o pessoal espera muito mais dele do que esperava no passado, que foi quando o time começou a encaixar, né? Que o ataque não mudou muito. Mas o time começou a encaixar lá atrás, então ninguém botava muita fé, né? Então o meio pro fim foi espetacular. E esse ano a gente esperava muito. Então teve nego pegando Allen Hurns. É o Allen Robson, né? Também, se eu não me É, o engano. Allen Robinson produziu bem até. É, então, mas se eu não me engano, ele produziu 57 e 2 TDs. Foi. Eu tava de olho nele. Cara, se não tem o TD, sacou? Tipo, ele é um. Um é Sim. espero 100, 90. Que é o que ele fazia ano É. passado. Tipo, ou ele fazia 100, um TD, e aí vinha o Hans e fazia mais 100 e outro TD. Mas o importante é que era sempre dois receivers, tinha basicamente 100 jardas mais todo o jogo. E esse ano ele tá acordando só depois do Ralph. E tá acordando tarde demais. E quando ele começa ganhando, ele começa a perder fantasy points porque ele começa a lançar interceptação. Foi assim contra o Ravens. Tipo, o jogo tava sossegado. É, Sabe? ele precisa começar mais cedo, isso é verdade. E assim, é uma coisa que não pode marcar esse regime, senão os caras vão mandar embora o técnico no final desse ano, sabe? Mas eu acho assim, de qualquer jeito, ele produziu bem em termos de fantasy, né? Não, é, sim. Então. É que, tipo, entre o funk que tive ele ano passado, ele E o Hearns, né? e o Hearns, entre o funk e falar assim, puta, acho que ano que vem dá pra brilhar, né? Porque esses caras ganharam muitos jogos, dois, É, pra mas eu mim, acho ano que eles estavam esperando que a defesa fosse ser melhor, mais rápido. Eu acho que tem que esperar um pouco pra ver se a defesa se passado. desenvolver, sabe? Eu acho que tem um debuff da consciência ali, sabe? Os caras não estão acostumados a ganhar ainda. Pode Essa é ser. a real. Não estão É um time acostumados novo, é verdade. competitivo, Tem pouca entendeu? liderança veterana, isso é um fato. E a gente vai começar a ver agora uma tristeza. Eles não têm running back. E quando volta o cara bom se machuca no primeiro quarto, Pois né? é, né? Então tem Vai que ficar ver. o Yeldon mesmo, né? Isso é foda. Então, e o Yeldon, tipo, ele não vingou. Não vingou desde que ele entrou, né? A gente tem um caminho que foi o Melvin Gordon, né? Que não vingou no primeiro ano e vem vingando agora. Apesar que eu acho que ele caiu um pouco, mas acho que devido a um monte de coisa que tá acontecendo lá em San Diego. Mas o Yeldon não vem vingando, sabe? Mas agora ele tá num matchup incrível contra o Colts. Eu acho que se ele não vingar agora, vai ser muito panic button nele, porque. Mas é a sina que eles têm lá, né? Depois do Maurice Jones Drill, que era para mim um excelente running back, e é o que carregava aquele time no começo, né? Quando ele era jovem e saudável. Você tem o Denard Robinson, para mim foi um vexame mais que o Yeldon. Aí, pro lugar do Yeldon, os caras vão e me draftam. Pro lugar do Robinson, eles me draftam o Yeldon. Ah, eles tiveram Toby Gerhardt, eles tiveram outros caras, sabe, que eles tentaram colocar no lugar e não funcionou. É, tipo, não vinga. Pra Então, não. mim, esse jogo, o Baltimore escapou com esse jogo. Eu achava que eles iam perder o jogo todo, a minha sensação era que o Jacksonville jogou melhor o jogo inteiro. O Baltimore deu. Tá, pra mim, o Baltimore tá 3-0, mas eu acho que assim. Se você tirasse duas coisas, eles poderiam estar 0-3, entendeu? Em todos os jogos. Então, assim, eu não sei quanto medo eu tenho desse time ou quanta confiança eu tenho de começar em qualquer coisa. Foi o que o Antunes, né? O Paulo Antunes comentou ontem, né? Ele voltou a ser aquele maldito Ravens que todo mundo odeia. Que é o seguinte: jogos com pontuações baixas, que o Ravens vai ganhar por um ponto. Então vai lá, os Steelers vai ser Mas não 12 por causa da a 10. defesa, né, cara? Antigamente era por quê? Porque a defesa deles era tão dominante e não tinha tanto entrosamento no ataque que eles acabavam baixando o adversário e dominavam o jogo. Aí tá sendo tipo block de field goal em dois jogos seguidos, entendeu? Então assim, não é bem assim. Eu acho que é fluke, sabe? Tipo, é sorte, porque assim, a minha sensação é que esse time podia estar 0-3, entendeu? Tipo, se duas, três coisas não tivessem acontecido nesses jogos, esse time tava 0-3. É, eu não vi Então nada não é uma espetacular, dominância né? deles, é tipo, é basicamente isso, é. Ali, é o acaso que tá colocando eles 3-0. Tá 3-0, tá valendo, no final do dia é isso que conta, né? Não é o acaso, não é 3-0 asterisco, entendeu? É 3-0. Mas, assim, em termos de fantasy, eu não tenho confiança de começar nada do Ravens. Então, sabe onde Nada, é a culpa ninguém. disso? No meu ver, cara. Talvez o Dennis Pitta, só. Nem o Pita, cara, eu começaria. Eu começaria o Wallace, porque eu gosto dele. Né? Não, você não começou ele? Ah, não, mas é porque eu achei que não era favorável, né? Eu acho assim, o volume tá aí pro Dennis Pitta. Eu acho que esse é o cara que dá pra você começar se você quiser, o Dennis Pitta. O resto, pff, Mas esse é o eu cara que você tem zero. que tomar muito cuidado, porque esse é o cara que bateu a brisa, quebrou o tornozelo, Sim, né? mas você tá apostando o quê numa posição em que. E daí, entendeu? Ah, não, sim, é que assim, Tipo, você vai perder o por quê exemplo, se você perder o Dennis Pitta? não, se não tiver outro, eu concordo, Ah, mas, não né? acho que é não, se não tiver outro. Eu ponho minha mão no fogo e vou com ele até o final e dane-se, entendeu? Se ele se machucar e eu perder um jogo porque ele se machucou, foda-se, porque todos os outros jogos ele vai produzir bem, entendeu? Não, o problema não é um jogo, é isso que eu tô falando. O problema é que a lesão do Dennis Pitta geralmente é out of the season, né? É Sim, mas daí sempre. você vai estar tá abrindo mão de um cara que pontua, sei lá, 5, se ele pontuar pouco por causa do volume. Acho que a primeira semana a gente pode jogar fora porque ele tava voltando, né? Ele vai produzir 5, 4 agora essa semana, porque talvez, não sei, não foi sorte ele ter conseguido escapar 2, 3 jardas a mais ali. Mas ele vai ter 5 de chão e ele vai produzir aí 10, 12, dependendo do que for. E você tem um cara que tem volume, é que nem o Eric Ebron, entendeu? Você tem um cara que tem volume, você sabe que eventualmente ele vai receber um touchdown. Então Então, você é. vai jogar fora isso, que não é uma produção de tipo 30 pontos, pra pegar quem? Pra pegar um cara que você vai apostar que talvez produza 6, 7 pontos. Então Concordo, é mais uma questão de estabilidade, sabe? Do que qualquer outra coisa pra mim, pelo menos. faz sentido, Se fosse wide receiver, você tá falando assim, estamos falando de uma produção de 15 pontos contra uma posição de 0, aí eu concordo com você, eu teria medo. Um running back de 20 pontos pra 3, 4, aí é complicado. Isso tá falando de uma tá posição que não é certo. É uma uma. posição que é difícil achar um teto alto, né? É, então. E um teto de 5 com tie-ends. É, eu Apesar que me penso desse jeito. surpreenderam um pouco os tie-ends, né? Eu vejo eles estão sendo muito acionados nessas 3 primeiras rodadas. Então, tem muito tie-end com muito ponto. Mas achar tie-ends com consistência realmente É tá difícil, difícil, né? A é. gente tem o Ebron, tem o Rudolph, você tem o Greg Olsen. Nem o Mas Jordan Reed tá produzindo muito mais. Jordan Reed depende muito de como tá aquele ataque. Mas aí você tem o quê? O item não, o Delanie Walker, Tá talvez. vacilando muito, né, cara? A gente teve o Jacoby Temer um dia, a gente teve o McDonald Então, no outro e não fez. mas você Daí sabe você por que o tem Jacoby o. Davis tem? E sabe por que o Atlanta tá o jogo dos mil tie-ends? Porque eles começaram a inventar a formação que eles startam 3 tie-ends. Ontem aconteceu várias vezes no jogo, tipo, formação ofensiva com 3 tie-ends. Mas É, fala. eu não gostei muito desse ataque do Falcons. Eu Vai não sei explicar. explicar, mas eu não gostei muito desse ataque do Falcons. Bom, tudo bem. Ok, posso seguir pro próximo aqui? Já era Justo. Baltimore, já era Jacksonville. O próximo que eu tenho aqui é o Titans e o Raiders e eu quero falar o seguinte. Vai. Assim, eu não vou mais startar ninguém do Titans que não seja o DeMarco Murray, porque Quem você tentou aí? Eu não vi não, eu seus. pus o Sharpe, mas eu acho assim, na hora que você usa um cara de wide receiver e ele não produz contra a pior secundária da liga, é um grande botão vermelho para mim. Eu não acredito nesse ataque. Eu acho que até eles conseguirem acertar o que tá acontecendo. E digo mais, eu não starto nem Marcus Mariota, eu não starto ninguém desse ataque que não seja o DeMarco Murray. Era pra eles terem feito pelo menos uns 30 pontos, 25 pontos nesse jogo, cara. Na O verdade, Raiders. Hã? o que eu não acredito, não diria nem desse ataque, cara. Porque esse ataque, se olhar no papel, você vê que é um ataque até legal. Não faz O que eu não nada, acredito. cara. Ele não importa se olha no papel e acha legal. Não, Não isso faz que eu nada. falei. Eu diria assim: não é que eu não acredito no ataque, eu não acredito em quem comanda o ataque. Esse que é o problema, É, o cara então, que faz exato. as jogadas ofensivas. Então. Não vou mais usar Titans. Eu acho assim, é um cemitério, desistam, não tentem usar mais Titans. Aí A acabou. menos que o técnico Tirando o me Delanie Walker, tá? Quando ele voltar. Mas o. A menos que mude o técnico, Titans, pra mim, out of limits, eu não starto nem a pau. O Raiders jogou bem, eu achei que valeu, foi justo o Raiders ganhar esse jogo, ia ser injusto o Titans levar esse jogo. Assim como achei semana passada injusto o Titans ganhar do Lions. O Raiders jogou melhor, o Carr jogou muito bem. O Crabtree tá mostrando um chão muito tranquilo de 10 pontos. Desculpa, o Laís tá cortando frango e aí ele fica inconsolável. É a mista da natureza. O chão do Crabtree tá muito alto de 10 pontos. Ele tá recebendo bastante target, então eu tô bem Tá, tranquilo com o Crabtree. como é que fala? Me surpreende o Crabtree. Mas ele muitas vezes tá mais target do que o Cooper. Então, assim, ele é o 2, mas ele é o 2 só porque ele não é um Não, não, cara que é o que eu digo que explosivo. me surpreende, não ele tá recebendo tanto. O quê? Que me surpreende é essa pontuação alta. Ele tá pegando bolas mais longas, né? Então, se for dividir aí, tá fazendo o quê? Foi 102 para 8? 12, 13? Então tá sendo bem focado. Tá sendo E, muito bem porque, focado. porque eu lembro dele lá no Green Bay. São Francisco. São Francisco, que era o target de endzone, não era um cara que levava o campo. Então ele marcava. Ele tinha um fantasy consistente quando ele conseguia fazer TD naquele jogo. Era bem consistente. Entendeu? Mas era aquele jogo de 21 TD, 31 TD. Aqui não, aqui realmente ele tá se tornando a bola de segurança. Eu acho que dos três jogos, pelo menos dois deles, em termos de jardas, o Crabtree passou de 100 jardas e fez mais que o Cooper, É, não? um deles ele fez passou de 100 jardas, que foi esse daí, mas no outro ele tinha 89, acho que uma conversão de 2 pontos, e esse daí ele teve 36 e um touchdown, que foi quase. Mas assim, é um chão bom, tá ligado? Isso é um chão de um wide receiver 2, tá ótimo. Se ele produzir isso sempre, tá tranquilo. É um Sim, bom sim. wide receiver 2, então tá tranquilo para quem quiser usar o Crabtree. O Murray correu bem também, eu achei. A defesa do Titans não pareceu tão boa assim no jogo. Eu fiquei surpreso que o jogo terminou 17 a 10. Eu achei que o Raiders merecia ter feito mais uns dois ou três touchdowns se algumas chamadas de falta não tivessem acontecido, sabe? Sim, eu lembrei de um negocinho só. Voltar lá no jogo do Ravens, né? Que a gente falou não pegue, não start, né? A não ser Dennis Pitta, mas tem outro que devemos startar também. Né, nesse ataque que é. Nesse ataque não, nesse Special Que é o Teams. Justin Tucker. Justin Tucker, né? Que a gente sabe. Historicamente ele pontua muito, porque isso que é É, Ravens, pois né? é, né? É, sempre chega pelo menos na linha de field goal. E o cara vai sempre estar tá chutando muito field goal. O pai do Cairo Santos, ele. Né? Então, acho que o Justin Tucker é um cara que vale muito a pena se ter no time, sim, e não se dropar. Né? Sim, também acho. Pode aguentar ele aí. Fiquei Ok. feliz que ele dropou e eu peguei. Vamos pro próximo aqui. O Redskins e o Giants. Jogo Eu vi esse bizarro. jogo. É. Achei que o Redskins jogou muito com vontade. O E o Cousins Giants. jogou melhor. E o Manning desistiu, basicamente. O Giants entregou o ouro no quarto período, Foi, né? né? Foi. O Não, e Manning. o Odell Beckham totalmente desabalado, totalmente abalado no sideline, chutando as coisas, e foi. Eu acho que eu não teria, tipo, hoje o Odell Beckham, porque eu não sei o quanto tempo ele dura. Ou ele infarta, ou ele vai ser suspenso, ou ele já briga com o Eli Manning, que o Eli Manning não manda mais a bola pra ele. Eu acho que ele não sabe não ser o único target. É, então, eu acho que subiu a cabeça, né, aquele É. cabelo nojento dele, agora ele divide com muita gente, porque aquela ofensiva do Giants, para mim, ela é tão boa ou melhor do que a do Jets, na minha opinião. Com o Pincenua, Brandon Marshall, Eric Decker e Forte, a gente tá falando agora de Odell Beckham, Shepard e Cruz, né? Foda-se o que tem no backfield. Mesmo foda-se o que tem no backfield, o cara que entrou representou o Darka Waka lá, sei lá o nome do infeliz. Orleans Darkwa. Isso, o bicho representou, foi bom. Não duvido esse cara se manter e Rashad Jennings perder a vaga dele, porque o Rashad Ah, Jennings. duvido, cara. Eu Ah, cara, ele duvido. corre bem, né, cara? Ah, O cara duvido. que no primeiro jogo dele me bota uma média, tipo, correndo com a bola. Pera aí, vou abrir os stats aqui, porque eu lembro que foi bom, cara. Olha lá, o primeiro jogo dele. Você tem 5,3 jardas corridas, em 10 tentativas, 53 jardas de um TD. E ele, pelo menos numa única recepção, eu não lembro de essa recepção, mas é um para 9, né? Então, se ele for um multiversátil, se ele for aquele cara que acharam ali, né? Tipo o Justin Forsythe de duas seasons atrás. Às vezes você acha o cara. E talvez seja oportunidade. Aconteceu com o Brady, aconteceu agora com o carinha do Patriots, o terceiro. Quarterback, a gente viu que é bom, porque não pode estar acontecendo com ele. Eu gostei do jeito que ele correu. Ele parece não ser daquele estilo torudo, mas sim daquele estilo mais Le'Veon Bell, sabe? Um cara ágil. É o tipo de running back que eu gosto bastante. E eu acho que Rashadinho tem que abrir o olho. Se a gente for ver mesmo, o ano passado foi o melhor ano dele na NFL e, né, tipo, ele não fez tudo aquilo. Não ficou nem entre os tops. Então, eu não sei não, o Rashadinho já é um cara mais velho, não sei não onde não dá para pegar esse cara que é sangue novo aí e ver. Ou pode ser a maldita sorte do cara que entra também, né? Eu acho que foi isso, na real. Sendo Pode bem ser. sincero, eu não vejo ele como um cara que vai segurar muito, não. Eu nunca vi outro jogo dele. Então, tipo, ele correu bem esse jogo. Então, tipo, a primeira impressão que eu tenho é que ele corre bem. É, vamos ver como desenvolve. Mas sei lá, eu acho que em termos de fã. O DeSean Jackson deu um susto, saiu do jogo e voltou, produziu bem. Tá produzindo bem até o DeSean Jackson, tá bem estável. Tá O bem. Jordan Reed que eu tô achando que não tá mais sendo targeteado. É, eu acho isso eu tô achando chocante. Eu tava esperando mais targets pra ele. Eu nem vi. Cadê o Reed? Eu acabei de abrir os status aqui. Não, ele fez 6,4 na primeira, What? 7 na segunda e 5,6 na terceira. Ele teve 7 targets, assim. Ele tá parecendo mortal, entendeu? Ele não tá parecendo um Gronkowski 2,0, entendeu? Então, mas Acho que ele é não isso que tava choca. assim o ano passado, né? Ano Porque, passado tipo. ele tava, todo jogo ele fez uns 10 pontos, 12 pontos. Então, mas todo jogo ele recebia. Ele tava atuando como wide receiver e todo jogo ele quase tinha TD também. Ele tava fazendo muito ponto porque ele tava recebendo bola de 30 Sim, mas jardas. ele tinha muito mais targets, ele tinha 12, 11 targets por jogo. Ele tá sofrendo, acho que o DeSean Jackson tá aí, o Ah, não, Jameson sim, né? Crowder tá aí, estão comendo muita produção dele. Chegou gente agora, né? É, mas assim, eu acho que ju não justifica até agora o draft price dele de quarto round e terceiro round. Porque eu não tô muito satisfeito com o Jordan Reed, não. Não sei, mas tem uma notícia triste do Giants agora também, né? O quê? A gente tem o Rashad Jennings machucado, mas o Vereen fora, out of the season. Ah, sim. Mas Né? o Jennings deve voltar, o Jennings se machuca, mas. Cara, tem o Darkwa, mas tem o Bob Rainey aí também. E tem um outro running back que eles estão falando que chama Paul Perkins, que talvez seja o cara que eles draftaram, que foi o cara que eles draftaram aí, que talvez seja o cara que eles querem Então, fazer esse funcionar. sim eu queria ver, mas esse não jogou nesse jogo. Então, eu não sei, assim, é o que eu acho, Só sabe? Tipo, vem deixa sendo esse backfield trade, pra né? lá, esquece esses caras, espera pra ver o que vai acontecer. Se você quiser apostar em alguém, pega e segura, mas não starta ninguém porque você não sabe o que vai acontecer com isso daí. É simples Até assim porque pra mim. o Bob Rainey não mudou nada da época do Tampa Bay, né? É, pois é. E foi aquela frustração. Eu lembro que eu draftei ele em determinado momento de minha vida e me arrependi. Mas acho que é desse jogo. É isso. O de dado voltando a fazer, né? O sem dedo voltando a brilhar. Eu vou fazer só uma nota de dois jogos aqui, a gente já vai seco para os outros que são os jogos que a gente vai querer falar mais. O Browns e o Dolphins, ficou na minha cabeça o Terrell Pryor. Eu não sei o que fazer com ele a respeito de produção tipo longa assim, pro longo Até porque prazo. tá pistando o Gordon. Mas agora talvez seja um cara que vale a pena de repente considerar pegar para startar nos jogos que tem um matchup legal, até porque ele tá recebendo, correndo e passando, né? Então, É, então, a por isso ideia que o de cara duas quer mais watches de lá. isso. É. O Dolphins, assim, quase perdeu o jogo, só não perdeu por causa de um block de field goal, na verdade, de um miss de field goal de um cara que foi assinado ontem, basicamente, pelo Browns. Então, sei lá, sei lá, um jogo que eu não faço questão de pensar muito tempo nele. E eu posso passar? Você quer falar alguma coisa? Não, não tem nada que me interesse aí também, não. Tem um outro também aqui que eu quero colocar que é do Rams e do Bucks. O Winston não produziu tanto quanto. Não, o Winston produziu bem, desculpa. O que eu quero dizer desse jogo é o seguinte: o Todd Gurley produziu bastante, mas foi uma questão mais de volume do que de eficiência. Ele também não correu muito bem. Eu não sei o quanto eu tô acreditando no Todd Gurley esse ano. Tanto que, assim, depois agora, né? Depois que já passou o draft, eu posso falar que eu não pretendia draftar ele a menos que ele chegasse para mim no segundo round, que eu sabia que não ia acontecer. Então, assim, eu tinha medo dele por causa desse ataque do Rams, que eu tenho medo. Eu acho que valeu a pena nesse jogo porque o Rams conseguiu lançar a bola longa logo de cara, fazer um touchdown longo, né? E pegou a defesa do Bucks desprevenida, e aí o Gurley conseguiu jogar com a vantagem e conseguiu produzir. O Charles Sims é o all-down back do Buccaneers, certo? Então vale a pena startar ele sempre. Jack of all trades. É. Hã? Jack of all trades lá. Faz de tudo, um Tá garotão. funcionando bem, é, tá funcionando bem. Faz de tudo. Faz de tudo e faz legal. É. Então acho que assim, foi um jogo, sei lá, foi um jogo divertidinho até de ver, mas não foi uma coisa assim, nossa, que jogão, entendeu? Então Eu vou fica. discordar de você só um pouquinho. No quê? Que é. Eu acho que, tipo, tá melhorando. Quem viu aquele primeiro jogo é fuja, fuja do Rams. Você teve um segundo jogo nojento, mas ganhou do Seattle. E você começa a ver agora o ataque funcionar, né? Então são mais do que É, jogadas cara, mas assim. longas, mas você vê porcentagem de acerto de passe, você vê nego acertando rota, você não vê mais, tipo, bola na nuca, 300 mil sacks. Uma coisa é você fazer isso contra o Bucks e outra coisa é fazer isso contra o Seahawks, né? E assim, tudo bem, o primeiro jogo contra o Niners eu posso excluir como uma funcionalidade errada, mas acho que se você olhar para o Seahawks, você vai ver uma produção mais parecida com o que o Rams vai fazer. E se você olhar para o Bucks, você vai ver uma produção que eles conseguem fazer se tudo der certo. Mas não é uma coisa assim que é aquela produção que dá pra você esperar. Eu não esperaria isso do Rams em nenhum dos Sei. jogadores. Eu acho que eu mantenho, eu bato a tecla num cara que eu tô vendo, é que não tem espaço, mas eu acho que é um flex, porque faz até, tem sempre 70 jardinhas ali, né? Tem, que é o Kenny Britt nesse time. Ah, eu não. Bom, boa sorte. Ah, não tenho muita dúvida não, porque tipo, ele recebe, então 70 jardas por jogo ele anda tendo, né? É, mas sabe qual é o problema, cara? Esse time perder mais 3, 4 jogos seguidos aí, de repente. Aí tira o Case Keenum e põe o Jared Goff, entendeu? Eu não sei o que ter certeza desse time, sabe? E pra eu ter um flex que vai produzir 5, 6 pontos, eu posso achar isso em outro lugar. Eu não preciso apostar numa defesa que eu não vejo um teto mais alto, entendeu? Então eu prefiro pegar outro cara, assim. Se você quiser pegar, pega, mas não acho Ah. ruim pra um flex ocasional, mas assim, eu não pegaria ele apostando que vai dar certo no longo prazo. Mas tem um cara que Spot tá me start, surpreendendo talvez. também do outro time agora. Eu andei lendo um pouquinho ontem, hoje. É o. Puta, tem nome. Tem um nome bonito, Rams Price. Qual é o nome do filho da puta, mano? Não lembro o nome dele, é alguma coisa, né? Não lembro o nome completo. É a Ramfires, um negocinho. Que ele tá recebendo muito target mesmo. E ele tá indo, acho que já pro segundo jogo, acima de 90 jardas dele, né? De três jogos. Então tem o Mike Evans lá brilhando, né? Fazendo, pegando. Mas você também tem um cara aí que parece ser um segundo receiver num time que lança muito por jogo. Um Ele tá. recebedor do. É, vou procurar aqui, vou. É, procura depois então. O Adam Humphries? Isso, Adam Humphries. Ah. Então. É, não, ele recebeu 100 jardas nesse último, mas ele recebeu 67 em Arizona e 37 em Atlanta. Talvez ele esteja emergindo como um segundo recebedor, Não, pode não. ser. Mas ele Tipo, o. vai pegar o Denver agora, se você quiser startar ele, boa sorte. Eu nem olharia pra esse cara. Não, eu Porque não o tô próximo é querendo Denver, startar. depois é Carolina, daí é bye. Então só na semana 7 pra você ter uma noção mais ou menos do que ele pode fazer. Talvez contra o Oakland na semana 8, mas. Eu só acho que ele tá se tornando o segundo target lá, então talvez valha a pena ficar de olho, né? É, mas é só depois da semana 8. Eu acho que até lá você não tem. Você não vai startar ele contra o Carolina e você não vai startar ele contra Denver. Você Cara, quer quando arriscar pega. contra o Oakland, eu até vejo acontecendo em ligas profundas, mas Não contra. sei, cara. Tudo depende. Contra Denver e contra Carolina, cara. Cara, se a cobertura dupla foi no Evans, pra quem eles vão lançar a bola? Eles não Entendeu? precisam lançar, é pra defesa. Tudo A depende. defesa pega a bola. Tem essa também. Assim, eu não acredito, cara. O James Winston não produziu nada contra o Arizona. Você imagina ele contra o Denver. Eu não tô dizendo que tipo, o cara vai produzir. Eu acho que vale a pena ficar de olho, entendeu? Não seria uma surpresa ele continuar com essa média pra mim. Ele não é É, meu pra mim preferido. Se seria. eu fosse arriscar em Ah, vamos PP, ver. Se ele produzir, coisas, tem produziu. outros jogadores. Ah, se ele produzir, produziu, vai saber. Mas, por exemplo, quando você tá lá em primeiro, no topo do seu fantasy, com 12 jogadores, não chega muita gente lá em cima. Você tem que arriscar, né? Vai muito do seu waiver. É. Se for uma liga profunda, sim, mas eu acho que é uma maior parte das ligas, pelo menos BRs aqui, não tem 15 times, não tem 16 times, entendeu? Então, sei lá, eu não arriscaria. Posso ir pro próximo? Pode, pode. O Chiefs e o Jets, acho que a gente já falou bastante, né? Acho que a gente não Ah, precisa mais nem falar quero que desse jogo. desânimo. Desânimo. A defesa do Chiefs que fez 35 pontos, né? E foi o maior pontuador da semana. Nossa, velho. Foi muito engraçado, eu não, ninguém esperava isso. Seis interceptações, cara. Eu vi que o Jets estava jogando mal, mas eu não tinha entendido quão mal até eu ver a pontuação do Chiefs. Porque eu tinha o kicker, né? Eu não tava prestando atenção no ataque, né? Mas nossa, foi inacreditável, cara. Foi Eu comecei a inacreditável. rir de você, cara. Eu comecei a rir de você. De mim? É, porque acho que no quarto período eu falei assim: nossa, velho, eu tenho dó de quem pegou o kicker desse time. Pois é, eu achei que fosse uma luta defensiva, que ele teria mais field goals do que touchdowns, mas o Fitzpatrick resolveu que ia lançar 12 interceptações, então vai saber. Exato, e foi exatamente isso que eu pensei. Eu tava pensando nesse jogo de É, kickers, né? Ia pois ser é. um Cairo Santos. Eu tava esperando 100 jardas e um TD do meu Matt Forte, É. sabe? Aí quando eu vi, eu falei, nossa, que na hora que O. eu dei, falei que era você, eu falei, nossa, eu comecei a rir, velho. O Folk é um bom, inclusive é um bom Pois kicker. é, né? Não é Ah, como cara, assim. quando a gente tem azar, né? Acontece as coisas mais inusitadas nessas coisas. Steelers e Eagles. Eu tenho que Que falar um negócio aqui, cara. o quê? Estou adorando. Não, não pesquisei, mas me dá gosto de ver essa defesa do Eagles. O como ela consegue empurrar os quarterbacks, cara. Foi no jogo passado e foi nesse. A defesa? Nossa. É, a defesa do Eagles, cara, ela tá gerando uma pressão tão grande nos quarterbacks que eu sou torcedor do Steelers e tava sempre torcendo pro cara tomar um sack, pro Big Ben tomar um sack, cara. Eu tô gostando de ver o Carson Wentz jogar, cara. No, e esse cara tá sensacional. Tá me dando nervoso como um dono do Ryan Matthews, pelo jeito que eles estão tratando os running backs, mas o Carson Wentz tá jogando muito bem. Nossa, como ele tá jogando bem. É inacreditável, cara. Preciso escolhas boas. Não se amedronta, então se tá chegando nele, ele joga a bola para fora, não tenta ser o grande herói, porque ele não tem velocidade para ser o grande herói. Sabe? Ele entende que se ele se machucar, a Filadélfia tá ferrado. Então, sabe, sofre pouco contato por jogo, porque o cara tá chegando, ele É, no joga. segundo jogo ele tomou umas porradas. Nesse jogo ele já se É, então. protegeu. Mas no segundo jogo, né, deve ter tomado um senhor puxão de orelha, porque teve uma porrada lá que ele Tomou. levantou 3 vezes no ar. Tomou um belo puxão de orelha. Ele foi dar o flip, velho. Ele foi dar aquela Foi, é. 360 do jogador, veio outro e deu no meio. Eu falei, Não, seu foi pé. inacreditável. Cara, assim. Ele tá amadurecendo muito rápido, Eu quero cara. colocar uma coisa e eu quero deixar bem claro que isso tem a ver exatamente com aquilo que a gente conversou nas primeiras semanas e que você estava falando da questão do split do backfield dos Steelers. A falta que o Bell fez para esse time nesse jogo. Porque, assim, tudo bem, o Deontay Williams funciona muito bem e tal, e ele corre bem, ele seria um starter em muitos times, mas o Bell é fora da curva. Porque eles terem só o Antonio Brown e você via que chegou num ponto do jogo que ele só lançava pro Brown, ele não tinha confiança em nenhum dos outros recebedores. Então quando você só tem um cara, você facilita muito a defesa. Então agora que o Bell voltando, com o Brown jogando, já separa um pouco. Se um dia o Ladarius Green resolver jogar, ele voltar, isso vai separar mais um pouco, né? Então eu acho assim, é um time que precisa de playmakers no ataque para funcionar. Não é o Big Ben que tá erguendo eles. São jogadores que são bons. Então a Sim, falta que ele é fez um pro time Steelers nesse complexo. jogo é inacreditável. Então assim, só me fez acreditar mais que quando o Bell voltar vai ser do Bell. E aí no post-conference do. No, na conferência do post-game do Mike Tomlin, ele falou que era do Bell e que não tinha chance nenhuma do Williams dividir o backfield. Então Não, assim, cara, ó, sinceramente, não o que tem eu mais acho, dúvida, certo? o que eu falei e o que eu tô achando. Não tô falando de divisão 50-50. Não tô falando de. Eu tô falando tipo 80-20, que eu acho que é uma divisão saudável até pro cara conseguir respirar no jogo. Mas o que eu Sim. digo é o seguinte: é quando chegar, o D'Angelo Williams vai ser o Jeremy Hill, entendeu? Justamente pro Le'Veon Bell conseguir chegar nesse nível lá nos playoffs. Então eu acho que naquela coisa da end zone, o Williams vai começar a ter touch ali. Justamente para, se for 20 nego pular pesando 68 milhões de quilos, é para cair tudo em cima do Danjo Williams e deixar a perninha saudável do Le'Veon Ah, Bell. isso é uma especulação tua, porque não tem Exato, nada dito em lugar nenhum sobre isso. é o que eu acho. É tipo assim, se a gente for pegar o histórico dos Steelers, a gente chega lá muito bem, né? E eu falando como torcedor agora, o Steelers chega nos playoffs muito bem. Porém, a lesão acontece ali. E o Steelers foi o que você falou. O Steelers é um ataque complexo. O Steelers não é um time de um jogador. Não é um receiver espetacular. É um receiver muito, muito bom. Muito bom mesmo. É um quarterback muito bom. Só que você tem um backfield espetacular. E foi o que você falou. Se o Green voltar, você vai ter um cara bloqueando. Você vai ter uma opção ali em cima. Você vai ter um novo target de end zone ali quando as coisas estiverem apertadas. Então, é um É, time só tem a vai ter. melhorar, eu acho, sabe? Exatamente. Então é isso. Assim, eu não tô dizendo, para mim o Bell vai continuar fazendo as 120 jardas dele por jogo para mais. Não tenho dúvida. O que eu digo é, eu acho que ele não vai ter, não tô dizendo que não vai ter, mas não vai ter tantos touchdowns como ele teve o ano passado, justamente para tentar fazer ele chegar um pouco mais saudável no, nos playoffs, né? Eu não A menos sei, eu acho que assim, eu a gente tá não falando de um jogue cara. Fantasy e tenha ele do Fantasy. Hã? Mas, cara, espetacular. É um starter de toda semana. É, Não tem. exato. Eu acho que a gente tá falando de um cara que vai produzir muito bem, entendeu? E assim, o valor do D'Angelo Williams pra mim, pelo menos, vai ser se de vez em quando ele conseguir escapar com um ou outro touchdown, mas assim, pra garantir ele como starter em qualquer semana, é basicamente 0% de chance de se acertar qual é a semana que ele vai fazer isso. Então não vale, sabe? Nem flex mais dá pra você colocar. Eu acho que é, sei lá, besteira, mas ficar com ele, mas tudo bem. Eu vou correr um pouco nos outros aqui. Uma coisa que você quer falar pra mim, diga uma coisa que você acha que vale a pena dizer do Chargers e do Colts pra gente poder finalizar, que já tá cumprido já. Do Chargers e do Coaches. Uma coisa que você acha que vale a pena dizer desse jogo. A incompetência dos Chargers e Melvin Gordon correndo mal. Mal. Mal, cara. Porque você tem um time, você tem Melvin Gordon. É aquilo, foi volume. Média dele, se eu abrir aqui, deve ter dado uns 2,5. Mas foi volume. E você pegar uma defesa do Colts, que a gente sabe que não é boa. San Diego com dificuldade para produzir, o Philip Rivers mal, passando mal nesse jogo. Era um jogo que, assim como de segunda, achei que era o jogo dos 1.000 pontos. Sabe? Muito frustrante. Ó, Melvin Gordon, por exemplo, entrei aqui 16 tentativas de É, corrida para pouco. 35 jardas. Sim. Teve um TD que salvou, mas pouco. É, mas o chão dele é alto porque ele tá envolvido no passe aéreo agora, né? Então acho que tem esse lado. Você vê o Philip Rivers, por exemplo, sem nenhum TD, cara, com um dos piores times contra o jogo aéreo, sabe? É, foi estranho mesmo. E foi muito no garbage time ali. O Travis Benjamin, por exemplo, né, ele fez 82 jardas e um fumble, mas, tipo, dessas 82, 20 e o fumble, né? Então se anularam no final, mas foi a última jogada do jogo, porque tentou ficar jogando a bola de um lado pro outro, porque zerou o relógio. Você tentar o Williams com 69. Foi um jogo estranho mesmo. Foi complicado. O Andrew Luck também não fez lá muita coisa, né? Também não, é. E o T.Y. Hilton pra mim ainda é um flex. Ele não, eu não tenho confiança nele como wide receiver 1 ou 2. Ele escapou com aquele touchdown longo lá e acabou. Moving on, Cowboys e o Bears. Corram pras colinas, só isso que eu falo. Eu comecei eu tava com o Jacoby Temer, e aí eu olhei para esse jogo antes dele começar, falei assim, quer saber, eu acho que eu vou pegar o Jordan Howard, porque é o backup do Langford. E eu vi que ele tava bem e tal, eu falei assim, vou segurar ele, ver se ele vale alguma coisa antes de entrar no waiver, para ele não entrar no waiver e ver que alguém pega ele, né? E aí o Langford se machucou e agora o Howard parece que vai ser o starter. Não, vai ser o starter. Então, assim, eu dei um pouco de sorte, acho que nisso. Sim, vai ser o starter nas próximas 6 semanas, pelo menos. Pois É é, uma foi uma lesão lesão longa aí. razoavelmente séria, então acho que valeu a pena. O Dez Bryant vai fazer o MRI, você não sabe exatamente o que aconteceu com ele, ainda não fez. Voltou só pra fazer um touchdown em cima de mim, porque, né, fuck logic. E o Dak Prescott tem me impressionado absurdos, né. E o Ezekiel Elliott, que foi o que eu falei pra você, correu, né, e correu bem. Tudo bem que é a defesa do Bears, né, mas você via a visão, você via a paciência, eu achei, assim, foi um jogo bem impressionante do Ezekiel Elliott, assim. Foi triste eles terem dado todos os touchdowns pra todo mundo, menos pra ele. Mas, tipo, o Les Dunbar, o Alfred Morris, até o Dak Prescott, todo mundo correu pra touchdown. Então, mas eu acho assim, o chão dele tá aí, a produção dele é essa. É um cara que vai fazer isso daí, 15, 20 pontos todo jogo. Então, é um workhorse back. Eu ainda não confio na. Não tô dizendo que ele não vá fazer, né? Mas eu acho que tá faltando habilidade nessa. Não habilidade, tá faltando malevolência nessa corrida, sabe? Mais Tá porrada. entendendo? Eu acho que É. ele vai correr mais parecido com o Bell do que com o Então, Marshawn Lynch ou e é com o isso que eu Peterson. quero ver, entendeu? Mas ele tá pendendo pro outro lado. Ele é forte, gente. Mas Mas eu assim, acho que não tem problema, cara. O cara falou que surpreendeu com a força dele. Ok, o cara surpreendeu porque tava esperando um franguinho, né? Pra um rookie. O cara leva um aninho ali pra treinar a musculatura e Ah. tal. Mas se ele continuar correndo assim, a corrida dele tá mais previsível, né? Eu não Tá acho, ficando. cara. Eu acho que ele tá esperando desenvolver os tackles. Eu gostei muito desse jogo dele. Foi o melhor jogo dele pra mim, de longe. E eu acho que ele só tem como melhorar, cara. Porque com essa linha ofensiva e tendo um rookie que tá jogando tão bem assim como quarterback, esse time do Dallas, pra mim, só não é o favorito pra ganhar a divisão. Porque por enquanto o Eagles tá mostrando que é um baita de um E time. eu quero falar um negócio. Mas. Eu quero só falar um negócio também. Você vai me xingar. Mas, cara, eu falei, acho que antes, ou na primeira ou na segunda semana, com o Beasley, velho. O bicho tá tendo target, Não, não vou te xingar. tá faltando TD pra esse viado só, cara. Ah, pra mim, ele é um bom flex ou wide receiver com teto de wide receiver 2. Eu acho que vale a pena pensar em pegar ele sim. Eu não tô dizendo que não. Mas eu não acho que ele é melhor do que o Julian Edelman. Essa foi a nossa discussão. Essa foi a nossa discussão. Eu não vou te Então, xingar. Eu odeio o Cole Beasley. não, eu Deixa como concordo você. com você, mas eu acho que ele é mais sólido que o Elderman. Pronto. Mas o quê? Acho que ele é uma certeza maior que o Elderman, porque nunca se sabe o que passa O lá Edelman no. tá sem o Tom Brady, cara. O Edelman. Bom, tudo bem, ok. Não, não, é O por isso que Edelman com o Tom Brady ele volta, você acha? Você tá louco? eu. Não, quando eu falo Elderman com Tom Brady, é justamente isso, porque aí voltando o Gronk, né? Saudável. Assim, sem o Gronk, Elderman. Pra mim é É um só flex com wide MVP. receiver 2. É um wide receiver 2 com chão, com teto de 1, dependendo do jogo. Eu acho que assim, o teto do Edelman é mais alto do que o do Cole Beasley, entendeu? Não, É, esse é o meu ponto. então, o teto é mais alto, mas eu acho que o bottom dele é mais baixo também, sacou? Quando ele não tem o Tom Brady. Não, mesmo com o Tom Brady, Pô. cara. Bom, tudo bem, vamos pro próximo e vamos fechar. O Falcons e o Saints. Ah, jogo dos mil pontos, O não tem nem o jogo que do. E fazer. aí, eu falei aqui, hein? Eu tava ouvindo, eu sempre escuto o nosso podcast depois de novo pra ver o que a gente colocou e tal, pra você tentar ser mais coerente e ver onde a gente pode melhorar também. E eu falei que eu achava que era o jogo dos running backs e tight ends, e foi bem isso que aconteceu, né? Você viu pouco wide receiver fazendo um absurdo de pontos, né? Eu só fiquei encanado, né, com o Sanu, que Pois é, né? novamente se machucou e não sei qual é a extensão da contusão. Eu acho que se esse Falcons tivesse jogado contra qualquer time que tem uma defesa respeitável, eles não teriam conseguido fazer um quinto do que eles fizeram nesse jogo. Não. New Foi Orleans. porque era a defesa do New Orleans. E eu assisti esse jogo, eu olhava, eu falei, meu, como que o Giants não fez 70 pontos nesse time? Porque foi inacreditável o que aconteceu nesse E jogo. sabe qual é o legal, cara? Eu vou até ver aqui, mas é que eu tava. Porque vai ter outro jogo dos mil pontos essa semana. Porque ele vai pegar, acho que é o. New Orleans vai pegar o San Diego. Teoricamente é um jogo dos mil pontos. Sim. Então tá engraçado isso, né? Vamos ver. Todo mundo que. Como de praxe, tirando do Giants, que eu não tinha ninguém. Eu não tenho ninguém no New Orleans. É contra o New Orleans, eu tô startando o quarterback, o wide receiver. Mas eu acho que San Massagista. Diego tem mais chance de fazer ponto do que New Orleans. Eu acho que é um ataque mais consistente. Eu acho que o Eu acho que a Atlanta. defesa do San Diego é melhor que a defesa do New Não, não, Orleans. isso é sem dúvida, né? Mesmo com a lesão do cara. Teve um cara que se machucou O ontem Matai lá. Teo. Isso. Mas mesmo com a lesão dele, eu acho superior. E eu acho que tem mais armas o ataque do San Diego, né? E foi assim: o Philip Rivers já teve o jogo. Quem já teve ele sabe que ele tem. Normalmente jogos espetaculares, mas ele vai ter um apagão. E eu acho que contra o Colts foi esse apagão. Então ele tem Travis Benjamin, ele tem o Tyrell, não sei o que, acho que é Tyrell Williams, né? Tem o Melvin Gordon, né, jogando bem como recebedor ali de scrimmage. E o Saints não é uma maravilha contra o jogo corrido, então vai sim ser um jogo muito bom pro Melvin Gordon. Então é um ataque. Armas e Antonio Gates, né? Então é tudo contra arma, filho. Vai ser o jogo dos mil pontos. É, eu esperava isso também do Colts e do San Diego, não foi bem assim. Eu não sei se eu cravo isso não, cara. É, então, mas é que a gente tá vindo de um luck que tá meio estranho desde o ano passado, né? É que eu não acho que o ataque do San Diego vai conseguir ser tão forte. E ele tá pegando uma defesa que é horrível. E eu não acho que o ataque do Saints vai conseguir ser tão forte. E ele tá pegando uma defesa que. Eu acho que o ataque do Saints consegue produzir bastante, mas ele tá fora de casa e pegando uma defesa que eu acho melhor. Cara, Então eu mas acho ó. que vai ser um jogo de 25, 24, 27, 28. Eu acho que não vai ser um jogo tipo. Vai ser próximo, porque é o Drew Brees de um lado e o Philip Rivers do outro. E não vai deixar de ser, ter ponto. Mas eu não acho que vai ser 45 a 30, que nem foi esses dois, entendeu? Eu acho que vai por um único motivo. Você tem o Breeze, né? Já começa a ser um bom motivo, tá, na minha opinião. Mas você tem o Snead chegando aí de novo. Né? Então, Saudade, o Snead fez tanta falta pra mim então. nesse jogo. Você tem o Cooks e o Snead. Você tem, querendo ou não, o Flinner apareceu um pouquinho no momento do desespero, né? Mas foi targeteado na endzone, então ele começa a ganhar um pouco mais de confiança, né, no Flinner. Você teve o Ingram correndo muito bem. É, eu ainda esperaria pra ver o que vai acontecer com o Flinner, entendeu? Eu não Ah, não, sei, sim, eu eu tenho não tô meio disso pra receio. pegar, então. Mas o que deu para perceber é que melhorou, foi mais acionado, Foi né? mais Assim, acionado, justamente sim. esperaria o Jimmy Graham para pegar. Foi acionado num ataque que tá meio prejudicado, então pode ser que seja Acho que se o. você quiser guardar, então É, se talvez porque é espera tight espaço, end, se né? você quiser arriscar, pode, mas entendeu? Porque Mas às eu vezes eu não não. droparia, depende do que eu não droparia para pegar, entendeu? É, então, exato. Você tem que ter alguém que você não vai mais usar mesmo. Alguém que você não faz questão de ter no time e está Então, querendo apostar no upside de alguém, entendeu? Se E você essa. não tiver, não pegue. Eu acho que vai ter muito ponto rolando aí. Muito ponto. E as. Porque assim, eu tenho por vida, né? Desde que eu comecei a entender um pouquinho de fantasy, né? Desde que a gente começou a jogar, é contra o New Orleans, né? Depois daquela defesa que foi banida, starta. Ele starta porque é um jogo de Sim. muito ponto. É. Essas são verdades que eu levo comigo, ó. É contra o New Orleans, starta qualquer merda que você tem. É contra o Atlanta, starta o running back que você quiser. Sim, sempre foi assim, né? São coisas que não mudam, Sim. imutáveis. Tem o kicker do Patriots, ou do Seahawks, ou Eu do. diria o do Baltimore e eu diria que agora o do Chiefs também. Do Chiefs também, agora, porque o Chiefs virou um time que não só perde, mas só ganha no field goal. Sim, mas pelo menos eles estão sempre chutando, eles nunca deixam Não, de não, assim. chutar. Acho que É isso um que é time o. que antes perdia de 0 ou de 3, agora ganha de 21, 24, mas tudo com field goal. Bom, vamos fechar aqui por hoje. A gente vai ver direito quando que a gente volta, porque sexta-feira de manhã eu não vou conseguir estar aqui. É, como não é porque eu acho que o podcast não vive sem mim, talvez o Tchutchu e o Paduim pudessem fazer, mas como eu gravo e edito e posto, então meio que não tem como ficar sem mim, aquela questão do DM no, na mesa de RPG, não. Mas se um dia um dos dois resolver fazer aí, não tenho nada contra isso, aí Ah, está tô de certo. boa, pode continuar Eu gravando da minha parte. vou, eu vou fechar aqui por enquanto hoje. Aí a gente vai conversar, ver quando que a gente está livre para dar uma olhada nisso daqui de novo e ver quando que a gente faz os previews. Então vou deixando vocês por aqui. Foi um reviewzinho e tal. Confraria vai se despedindo. Eu sou o Caio. Paduim vai dizendo tchau também. Como é que você pode dizer tchau aí hoje, Padoca? Hasta la vista, baby. Hasta la vista? Fala um tchauzinho mais legal. Tchau, galerinha. Semana que vem tô aí. E Semana que saldo vem? todos. Essa semana. Então, semana que vem, que será essa, né? Semana que vem, menos semana anterior, dessa semana. É isso aí. E temos aí. Então. E um salve a todos, que assim como eu, estão invictos em seus respectivos fantasy. Perfeito, ser bom é incrível, né? Ser bom é amazing. Tá bom. Beijinho aí pra vocês. Falou, galera. Então,